G1-888, chega da Mari, desça para o nível 050. 050-888. Salvador, 3663, então, pronto, ponto 0100. 3663, muito bom dia, autorizado a ANL decolada 10, vento 090 graus, no Ciconote. Livre decolagem, pista 10, rotação 3663. São Salvador, rotação 3859, para posicionamento, portão 03. Taxa para o táxi, 3859. Importará para o táxi, 3859. Posto de estacionamento 3304, posição 4. 3304 vai aguardar, tem tráfego já da companhia, deu início ao pushback da retaguarda, sim, ok? O início do táxi será autorizado. Controle Salvador, boa dia. Bom dia, Papa Romeo, Mike Serra Golf, foi na prova do VF Salvador, chama para descida, procedimento LS X-Ray 10, agora de retração. Gente, vamos na prova do VF Salvador. Oh. 208, bom dia, bom fim de semana, 6663. Reporte no ideal de descida, Max Serra Golf. Taxi, pode iniciar em coordenação com a equipe de solo? Afirmativo, em coordenação equipe de solo, reporte no táxi, está 3304. Gente, reporte na porta táxi, está 3304. A radio Kinetec, Clementine 340, dial departure. Dial departure 340, Tom 3663. Gente, eu não recebi nada do senhor ainda. Eu vou entrar em contato com a SADS e estamos com sua proposta recebendo o plano aqui, com o 9251. Santos 859, pronto, POB 173, Santos da Campinas, 4 horas e 9. Autorizado essa direita via Índia até o ponto de pré-pistão 0, quando lá torre, 1895, ajustando 1013, Santos 3859, boa viagem. Direita até o ponto de espera da 10, quando lá 182, decimal 95 para a torre, obrigado, 1859. 3304, vai aguardar mais um minutinho aqui, tem uma TR da trilha no pátio 3, já vai dar início ao táxi. Após a passagem do tráfego, está reautorizado. Em correção do pessoal, chama para o táxi, o Santos 3304. Você vai aguardar uma TR da trilha iniciar após a passagem do mesmo, autorizado, chamada para o táxi, 3304. Torre, o Santos 3859, pronto. São 3859, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 1-0 graus, 1 no meio nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, 3859. Mike Serra Golf, desça para o nível 080. Fico 2GJ, abriu outro taco, só te olho meia de autonomia, eu tenho a Serra Bravo Mike. Tio, POB 36. Pois ataque, a parte principal Índia, ponto de pé, pistão 0, torre 1895, estando 13, triplo 5221. Pátio Índia, ponto de pé, 1852221. 2859, decolar 228, controle 1220, decimal 8, bom voo. Bom dia, obrigado. Bom dia, controle, tá 3859. 3859, frequência do controle 120, decimal 8. Foi Salvador, 5221, não vou te dar um. 5221, muito bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da 10. Vento 090 graus, 1 menos. Decola da 10, 352, 21 bom dia. Descida para o nível 060. Eu não vou dar Alex, 221, 100, com 15 nós. Now receive central frequency 125.1. 251, have a nice weekend. Sound 3663. Uno, 4 horas, alterna Palmas. Controle 2.0.8. 95, ajustando 1.3, boa viagem na 3.304. 1.013, livre taxi. Frente, via Índia para o ponto de espera, corre 1895-33304. Salvador, pode chamar o controle da presente, tipo 5221? Afirmo, 120.8, a voz 30.521. 208.521. Pés, direto da Índia, Eco Índia, reporte final para pouso, ajuste do altímetro 9013, Romeu Oscar Bravo. Estabilizando o localize com o 1888. 1888, Livelê, Sistema e Torre, 1188.95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, tipo 5221. 221, bom dia, contato radar, saída da Argo, suba ao nível 200. 9200, tipo 5221. Decano. Decano. Controle, Papatango, November Yankee Mike, solicita regresso. November Yankee Mike, ciente, corredor forte. Interlagos, o nome é o PES, reporte rotatória. Sabe o pessoal tem nome aí, né, o Patrimônio do nosso equipamento? Já recebemos os dados aqui, estamos só atualizando a ficha, aguarde para a cópia mais um minuto. Sem problema. 189, autorizado, pouso, pista no zero. E pouso, gol 1888. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Persolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5051, coteja. Autorizado 360, Guarulhos, via Persolu 16, passe aqui na saída da Euleda Bridge. 0 com curva direita após o controle 1208, transponder 5051, é o voo 9251. Transponder 5051. Afirma, 5051. Planejamento correto, chama para pushback e sonamento. Camarada. O ano 38 reporta grande quantidade de pássaros a mil pés aqui. Que ciência, grato, posso, boa noite. Nono, autorizado Guarulhos, nível 360, via Persolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5040, coteja. 6.64, decola da 10, eu tenho lua, 10 da El, Leda Bay, Brick, 208, 5040, transporte, poxa, 63, ou nada. Rapaz, Bridge, aperto lua no meio, chama para pushback, sumamento. Acerto, camarada. Tá, 3859, chame centro Recife, frequência 126, correção. 125, decimal 1, alternam 3325. 3859, Recife, 1251, 3325. Solo 36, solo 21, décimo 9. 29. Solo, bom dia, gol, triplante, chegou na Delta, na 6. Bom dia, táxi via Alfa Juliette, portal número 4. Alfa Juliette, 04, obrigado. Bom dia, Trip 54 no 4, na proa de Mari, para a chegada da Mari, reporte para a descida. Camarim de 5454 no 4, na Mari para a Mari. Controle, novembro Yankee Mike já está no seu quadro. Novembro Yankee Mike, chame torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, novembro Yankee Mike. Papá Romeu, Mike Sierra Golf, vista para 2.000 pés, ajuste 1013, reporte localizador, vista no 0. 60 para 2.000, reporte estabilizado, Mike Sierra Golf. Controle, Salvador, TAN 3304. Notificação para as 11h30, confirme. Gente, autorizado o voo local, Enrimar, Enrimar, 500 pés. Decola da Enrimar, controle de busca-vida, controle 120, decimal 8, aciona 0110, coteja. Mais. Correto, são as pessoas a bordo? Dois a bordo, altímetro 1-0, 1-3, para decolagem, chame torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Max Serra Golf, informa o tráfego 12 horas 5 milhas, um helicóptero 500 pés, rumo nordeste. Gente, Max Serra Golf, é o tráfego que quer. 190 para 1950. Bom dia, Gol 982, chegada Marques para o nível 070. Vamos manter a chegada, o Gol 1982, sua velocidade indicada? 7, reduz a 250 nós, o Gol 982. Controle UTAM 3304, passo 045, pode voar direto a bordo. Direto Elefa, TAM 3304. Direto Elefa, TAM 3304. Tempo 221, após Árbor, direto Vitória da Conquista. Após Árbor, Vitória da Conquista, TAM 5221. Sulu, tem um Papa 28 Alfa, final 2 milhas, confirma a visual mesmo? Ok, vento em Salvador, 100 graus, 169, já porta fora do solo, 96 km, o hotel Oscar Sulu. Salvador, gol 9251, para a posse de pé, que será na porta 1. Para o táxi. É no localizador, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, Livre LS, chame torre 118, 195. 185, grato. Livre, livre pouso, dono 7, no Vemic Mike. Salvador, pegar bom dia, 6250. Serra Golf, estabilizado no lock. A 2.7 milhas de externo, trem embaixado travado, intenção é cancelar a base externa e prosseguir para 17. 4, na aproximação, 6250. Afirmativo, já está vida da escura. Pousar na 1.7, cancelar e pousar na 1.7. Ok, Sensei, porta pronto para o selamento, Mike Serra Golf, o Otávio Azulu. Zero na decolagem às 4-2, a intenção confirmando é busca vida, retorna Ondina e após pouso em mar. É Ondina, São Roque do Paraguaçu, retorna Ondina e depois em marcha. Excelente, inicialmente vai para busca vida e após prossegue, né? Positivo, senhor. Excelente. Novemente, Mike, solo aos 4-3, autorizado backtrack, porta pista livre. Sol 065 para o 050, trip 5414. Gente, liberada a altitude em ETAP, desça agora para 3.000 pés do trip 5414, ajuste do altímetro no 013. 3.000 com 1.013, o 5414. Romeu Oscar Bravo, ciente frequência livre. Alô. Gol 982, desça para o nível 050. Afirmo, desça para o nível 050, gol 982. 050, gol 982. Vem aqui, Mike, agilizando o possível, a porta pista no 7 livre. Bom dia, TAM 396, chegada a Mari, desça para o nível 070. autorizado, pouso Pista no Sérgio. Autorizado, Mike Serra Golf. 251 para o táxi, 183 a bordo, 6 horas e 45 alternativa Galeão. 183 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 18, décima 95, com voo. Índia Alfa, 295, bom dia. Nós meia sem identificação, ele se mantém 070, chegada à Mare. 070, deverá manter a chegada à Mare inicialmente, será o número 4 em aproximação na mesma chegada. Tem capacete 10. Localizado no localizador 35414. Pode descer para 2000, 5414? Afirmo, 2000 pés, ajustada 1013, 5414, reporte localizador. 2000 com 1013, chamarei no localizador 5414. Mas será que reporte puxa livre um Max Air Golf, solo de 47? Sua velocidade indicada? 2, 5 a 5. Inicie redução para 2109. É o número 3 ainda na aproximação. Tira uma chave 2-1-0 agora. Trip 5221, chame centro Recife, frequência 1251, na alterna 13325. 351 ou 3325, vai chamar 5221. 3304, chame Recife, frequência 128-8. Recife 2828-3304. 1982, após GitHub, desça para 2000 pés, ajuste 103, reporte localizador pistão 0. 982, pode estar no 2000-1013, se portará. 48, controle 20-38. 208, Max. Salvador, gol 925, para a série passar 1000 pés. Gol 925, no contato radar, saída da Elso, gol 360. Top 6250, desça para 3000 pés na chegada da Mare, ajuste do time, então 013. 3000 na Mare, 6250. Olha, o hotel escandalou? Siga, a torre. Torre, desculpa, é o Papatango, hotel escandalou? Prossiga, hotel escandalou? Bordo já fez o TGL aqui na Busca Vida, na via litoral, se autorizado até o farol de Itapuã. Tá autorizado, na presença tem tráfico a reportar, no, sobre o campo, tá livre, reporta para o Itapuã, tá chegando. Passarazzo, campo ângulo. LS5414, campo à vista. Tripe 5414, Vive LS, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia, até a próxima. Bom dia. Autorizado, chama para o táxi. Salvador, bom dia, Trip 5414, passou externo, tá visual? 414, vento 100 graus, 159, não conseguiu copiar, senhor, vi muito chiado aí dos seus colegas do lado falando. É, a torre é muito pequena, o 5414, vento 100 graus, 159, autorizado, pouso, pista no zero. Livre pouso, Trip 5414, pista no zero. Para 1650? É 250, deixa para 2000 pés, ajuste 1013, reporte no localizador da 10. Afirmativo 2000, autorizado LS 6250. Hotel Oscar Zulu, mantém a linha do litoral, reporte no farol da barra 500 pés, ajuste 1013. Ah, ok, ciente. Só que remete um Dina, reporte após a remetida. Está estabilizado na ILS, gol 1982. Gol 982, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 118, 3896, desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador pistão no zero. 2000 no 093, vai reportar o 3896. Salvador, muito bom dia, Gol 1982, estabilizado ILS, baixado, checado. 982, bom dia, informarei pista livre. Aguardando pista livre, 982. Fora do controle de Salvador. 4, solo 55, direita, solo 219.9. Vai livrar a direita, chamada solo no 219, 4, 4. Mike, Eco Delta tá te chamando. No zero. Livre pouso no zero, Gol 1982. Gol 981, passa 1, 7 0. Afirma, mantém a escuta do controle. Afirmativo, Mike Eco Delta, você tá 10 milhas, confirma a localidade. Oceania 63, 1 para o táxi, com 1-59 a bordo. Alternando Galeão, 4 horas e 40 minutos. 250, Oliveira Leste, chame torre 295. 295. Repasse através do portão 612. Quatro horas através do 612, né? E a 6. 250, toma aí a 2,5 milha, deixa eu ver. Alterna 33, decimal 25. 25, 1, 2, 3, 25. Agora copio, prossiga, Mike Delta. No través de Pituaçu, deverá estar 500 pés, ajuste 013, chama para descida e confirme pessoas a bordo, Mike Eco Delta. Gente, altímetro no 013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 9, 5, com voo. Via Alfa, 18, ponto de espera, obrigado, bom campo. Solo 58, direita solo 2019. Direita 2019, bora lá. Xenem 250, vento 100 graus, 159, autorizado, pouso, custando zero. Livre pouso, zona 1-0-6-2, se quiser. Eco Delta, chama agora a torre 11895. Chama a torre 1895. Espera, tá pronto, tá pronto. 311, após 0999, mantém cabeceira no zero. Tá 3896, Livre LS, chame torre 1895. 1895, tá 3896. Hotel, isolou o controle. Por Salvador, Mike Eco Delta. O Mike Delta reporta para Tapuã e se visual com Airbus final de 7 milhas. Aqui a torre recebe o Mike Eco Delta. O Mike Delta confirma, recebe a torre? Recebo 5/5 e a torre como recebe o Delta? Alto claro, Mike Delta reporta fora Tapuã, visual com Airbus final de 7 milhas. Quem passará Tapuã e visual com Airbus, ainda não. Xenema 250, solo 01, direita solo 219. Direita 219, obrigado, mas... Alô, Codial, bom dia, 6250. 6250, bom dia, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, reportaremos. 311, vento 100 graus, 149, autorizado, é colapso no zero. Estão no zero, China 63. Sérgio. A que cuidado em Tapão, ainda não tenho contato visual com aeronave na final da 10. Ok, mantém espera com o 360 pela direita, Mike Delta, reporta só. Ok, agora avistei a aeronave na final da pista 10. Ok, retaguarda no meio, autorizado o circuito pela direita 17, Mike Delta, reporte 4 para a final. Ok, então, a retaguarda seguirá a base pela direita para a pista 17, então. Torre, o TAR 3896, baixado travado. 3896, vento 100 graus, 14 nós, Kinegal 9013. Confirma trem de pouso, baixado travado. Autorizado pouso, estranzado. Autorizado pouso, ao 90, confirma baixado travado, TAR 3896. E a 311, da cola 02, controle 0098. Controle Salvador, bom dia. Oxané 6319, passando 1410. Oxané 6319, contato radar, saída da EL, subou 360. Sentaram 360, saída da EL, Oxané 6319. Mano, antes da Juliette, 6250. 6250, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, obrigado. Direito 96, sola 04, direita sola 219. Direito 219, 2296. Boa tarde, bom dia, o TAN 3896. 3896, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, da Juliette, o TAN 3896. base baixada travada, pista 97, Mike Eco Delta. Mike Delta, vento 100 graus, 15 nós, autorizado pouso, pistão 17. Recebe Delta? Afirmo, Mike Delta, autorizado pouso 17, vento 100 graus, 15 nós. Baixada travada na final da 17, Mike Eco Delta. Mike Delta autorizado, pouso, pista no 7, vento 100 graus, 14 nós. Comandou o Mike Eco Delta, checado. Alto, claro, confirma quando recebe a torre, o Mike Delta. Táxi via Juliette, portão 62. Juliette 62, eu tava 3896. Mike Delta, Solo 08, o Corre Espaço 4 e 3. Chamei 63 no Uno, chame Recife, Uno 2531, Alterne, Uno 3325. 251-3325, 6319. Imperador, voo 9983, autorização de tráfego, informação Oscar. 983, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120.8, aciona 5060, coteja. Do Guarulhos, nível 360, da Euleda Bridge. Autorizado Guarulhos, nível 360, saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva direita, 128, transponder 060. Quero ouvir a Perzulu 16, chama para pushback, acionamento. A Perzulu 16 vai chamar, obrigado. American 239 for identification, send to 70050. It's completely unreadable, American 239. Mateu, prossiga. Bom dia, 6151, Batero. Bom dia, prossiga. Ô, meu amigo, bom dia, 250, Mateu, por favor. Como chama a saída? Temos aqui o plano pronto para cópia. Pronto. Motorizado Mateu, nível 250, via Upper Whisky 58. Saída Pulca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-2-0, decima 8, aciona 5-0-7-2, coteja. Firmativo, autorizado o nível 1-2-2-5-0 para Aracaju, para Maceió. Via uniforme 58, Buca, Aracaju, decolada 10, esquerda, 1-2-0-8-5-0-7-2. Cotejamento correto, chama para pré-acionamento. Chama, né, nos ligados. Autorizado Congonhas, nível 360, via Perzolu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5066, coteja. Correto, chama para prospeccionamento.